Desde 94, quando gravaram Coisas do Brasil, um verdadeiro hino nacional, o grupo vem obtendo conhecimento e sucesso. Letras fáceis de compreensão colocam eles entre os melhores. Com vocês, Duck Jam e Nação Hip Hop. Linha de frente para vocês e pai, esse disco que o Frutinha lançou no mercado. E nós entramos com uma faixa chamada Naqueles Tempos. E é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Firmeza? É só vir com a gente, tal, rapaziada. Pode crer! Vem nas palmas com a gente, assim, ó. Pode crer, eu quero ouvir a rapaziada participando da festa pra ficar legal. Certíssimo? É assim, só é, chegar. Vamos lá. E aí, mano, há quanto tempo a gente não se tromba? Fiquei ligado numa pá de treta sua. E a sua família, e aquela mina. Vamos colar no bar e tomar uma pá de breja. Aí. Me liga o que rola na tua quebrada. Você ainda bate bola com a rapaziada. Curte um baile de final de semana. Meu, cê continua o mesmo, sempre uma sacana. Lembra quando a gente era pivete e brincava na rua? Jogava bola e tomava banho de chuva. Corrida pega-pega, polícia e ladrão. Lembra quando era época de rodar peão? A gente tirava o bococo, era um mó barato. Tinha uma pá de molecada brincando no bairro. Hoje os caras são todos grandes, vários pais de família. Poucos dos manos deram certo, a maioria se perdeu na vida, cê tá ligado. Os caras não aguentaram a bronca e é embaçado. Vários dos manos atrasaram o próprio lado. É, mano, as coisas nem sempre são como a gente quer, né? Mas beleza. Lembra quando a gente começou a curtir as festas? Naquele tempo era uma comédia. Era pizza na calça, maratona no pé e correntinha. A gente era função, cabelo escovinha. Chamava as menininha pra trocar ideia. Dançava um floreado, saía abraçado. Levava as minas no ponto e ficava dando os catos. Aí vinha o busão, era um abraço. Depois saía fora a pé na madrugada, tocando campainha nas casas, coisas de molecada. Trombava uns caras que vinham de outras festas. Sempre saíam os fuzuê, saíam os quebra-quebra. Naquele tempo até as treta era a pampa. O esquema era na mão, sem essas de canhão. Vocês lembram quando a gente era pivete, o quanto era bom? Naquele tempo a gente curtiu de montão. Velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos. Velhos que não voltam mais. Mas... velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos. Velhos que não voltam. Mas... velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos. Velhos que não voltam mais. Mas... velhos tempos, tempos velhos, velhos quais? Manos velhos, meus amigos pretos. Velhos que não voltam mais. Naquele tempo a gente não precisava se preocupar com nada. Era só festa, cerveja e mulherada. Dava um trampo na semana, à noite ia estudar. Sábado e domingo a onda era vamos gandaiar. A mãe da gente sempre falava um montão. Todo final de semana era sempre o mesmo sermão. Menino, vê se toma cuidado. Vê se não bebe muito. Vê se não esquece a chave. Vê se não chega tarde. A gente saía milhão, nem dava atenção. Não queria nem saber de ideia, não. Hoje a gente tá ligado quanto isso tem valor. Amor de mãe, um verdadeiro amor. Mano, você lembra naquele tempo a gente ouvia George Clinton, Zap, Hitchwinder, Fire, ia pros bailes de Zap. Chegava lá, abria a roda pra dançar. O verdadeiro funk no pé não podia faltar até altas horas na madrugada fascinante, da qual sou amante, que me envolve a todo instante quando eu me ponho a lembrar. Naqueles tempos a gente era feliz e não sabia. Quem sabe isso volte a se realizar um dia. E com 18 a gente teve que ir pro quartel. Durante o ano as festas foram pra casa do chapéu. Era só sim senhor, não senhor, farda, fuzil, dá licença mano, sai fora. Nem deixa quieto. A gente só queria curtir a vida e tirar um barato. Vinha um cara gritando na tua orelha: vamos, vamos, soldado! Era mó neurose, a gente de serviço, o mundo rolando lá fora, cê lembra disso? Porra. Mas em compensação, quantos manos a gente conheceu naqueles dias? Manos que hoje, quando a gente se cruza nos caminhos da vida, a gente se abraça, dá risada e relembra com a maior nostalgia daqueles tempos, daqueles velhos tempos. Aqueles tempos que a gente curtiu um dia. Comigo então, velhos tempos, tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam. Mais velhos tempos, tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam mais. Mais velhos tempos, tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam mais. Mais velhos tempos, tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam. Hoje em dia tá tudo esquisito, tudo mudado. Antigamente era mais sossegado. A gente saía na rua e ficava pampa. Polícia esse ladrão era brincadeira de criança. Hoje a molecada 15 anos com oitão na cintura. O bicho tá pegando, a vida tá dura. Governo, polícia, sociedade, olha com sinceridade. Não sei dizer de quem que é a culpa. Só que a gente vem vivendo gente decente, inocente, morrendo por causa de gente que vive no veneno. E eu nunca vi ninguém tomar uma providência. Desde aqueles tempos o povo sofre com a maior carência. Displicência, violência. E o mesmo povo enfrenta isso sempre, sempre com a maior decência. Mas sem fazer o quê? A única coisa que me sobra é rezar pra Deus, pra que a próxima vítima não seja nem você nem eu. Pode crer, mano meu. Velhos meus, tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam mais. Velhos tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam mais. Velhos tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam mais. Velhos tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam mais. Firmeza, pode crer, pode rapaziada, crer. É isso aí, tal. Eu quero ouvir você, mano pretão. Velhos tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam. Velhos tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, velhos que não voltam mais. Pode crer, velhos tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos, aí, velhos que não voltam mais. Eu quero ouvir todo mundo cantando com a gente esse som, que é o seguinte, eu quero ouvir vocês assim.